entrego a ti todos os bens e tudo que possuo. Nada no mundo vai me atrair, porque tu és o meu bem maior.